Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, programa dedicado aos sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais, essencialmente das décadas de 1960 e 1970. No programa desta semana dizemos adeus a dois músicos fundamentais. Começámos com os MC5, Motor City 5, e porquê? Porque Wayne Kramer, guitarrista de MC5, deixou-nos há bem pouco tempo. Há poucos dias tinha 75 anos. Wayne Kramer, que é considerado um dos guitarristas mais influentes de todos os tempos, verdadeiro inovador, especialmente no som da guitarra, um som forte, pesado e que se tornou referência, por exemplo, anos mais tarde, da fundação dos MC5, para a criação do punk. Os MC5, que arrancaram a carreira em 1963, banda de Detroit, daí também o seu nome, Motor City 5, porque eram 5 elementos, e Motor City refere-se especialmente, claro, à cidade de Detroit. Lançaram o disco de estreia em 1969, Kick Out the Jams, na verdade um álbum ao vivo e que revelava toda a explosão sónica de MC5, e é desse disco que fomos buscar a música que abriu a Floresta Encantada de hoje, Borderline, e continuamos a celebrar a guitarra de Wayne Kramer e dos MC5, agora no segundo disco da banda, na verdade o primeiro álbum de estúdio, Back in the USA, e fica por ouvir Call Me Animal. Estes são os MC5 e também a guitarra de Wayne Kramer. Deixou-nos no início deste mês de fevereiro, tinha 75 anos. Call me animal. This is your hour. Call me animal. Primeiro na Floresta Encantada, os MC5, com duas músicas da banda de Detroit, a assinalarmos também o desaparecimento de Wayne Kramer, guitarrista fundamental de MC5, que abriu o caminho para muita da música que se seguiu, especialmente o punk, já na década de 1970. Primeiro uma das músicas de Kick Out the Jams, de 1969, e também um dos temas de Back in the USA, de 1970, o segundo disco de MC5, o primeiro de estúdio, escutámos Call Me Animal. No início da Floresta Encantada, referi que é um programa dedicado a dois músicos que nos deixaram recentemente, e para além de Wayne Kramer, outro músico que deixa um legado enorme é Damo Suzuki, ele que pertenceu aos alemães Can, talvez na sua fase mais celebrada, a fase de inícios dos anos 70, um músico e cantor japonês, nascido Kenji Suzuki em 1950, celebrado como Damo Suzuki, ele que pertenceu aos Can desde 1970 até à edição do disco Future Days em 1973. E estivemos precisamente com uma das músicas do álbum Soundtracks de 1970, com o tema Don't Turn the Light On, Leave Me Alone, a contribuição de Damo Suzuki para esse disco de 1970, que também contava com outro vocalista, que entretanto deixaria a banda, Malcolm Mooney. Estivemos com a faixa então Don't Turn the Light On, Leave Me Alone, e viajamos agora para o disco de 1971, é um álbum duplo, Tago Mago, e aí já com a presença assegurada de Damo Suzuki como elemento fundamental dos Can. Este é um disco muito expansivo, com a banda alemã a levar cada vez mais longe o seu som, em linha com a revolução do rock alemão da época, apelidado como Krautrock, uma música repetitiva, circular, mas no caso do Can, com muito ritmo também, outras referências de inovação a nível de guitarra. Desse disco de Tago Mago do Can de 1971, e para continuarmos a ouvir a voz de Damo Suzuki, escolhemos o tema Mushroom. São os alemães Can, com a voz de Damo Suzuki, que nos deixou há poucos dias, tinha 74 anos. Fica para ouvir então a faixa Mushroom do álbum Tago Mago de 1971. I saw my hair. Floresta Encantada, oportunidade para recordarmos algumas músicas dos Can, especialmente do período mais aplaudido, mais reconhecível, o período de inícios dos anos 70, que coincide também com a presença de Damo Suzuki na fileira dos Can. Damo Suzuki, que nos deixou há poucos dias, tinha 74 anos, ele que pertenceu aos Can até 1974. Foi um período muito curto, mas que deixou uma marca também muito forte, aliás, pela forma de cantar de Damo Suzuki, entre todo aquele som que os outros músicos levavam para o grupo e para os seus discos. Estivemos primeiro em 1971 no álbum Tago Mago com o tema Mushroom e agora com a faixa Sing Swan Song para aquilo que é considerado a obra-prima dos Can, o registro de 72 a Ege Bamiyazi. Vamos ficar com mais um tema com a contribuição de Damo Suzuki para o último disco que contou com ele, o registro Future Days de 1973. Esta chama-se Moonshake. São os alemães Ken e a voz do japonês Damo Suzuki. A Floresta Encantada a prestar homenagem a dois músicos, início do programa com o destaque à guitarra de Wayne Kramer dos MC5 e entretanto na segunda parte do programa, em destaque alargado também, o adeus a Damo Suzuki, ele que integrou os Ken no seu período mais aplaudido, mais criativo também, entre 1970 e 1973. Damo Suzuki afastou-se da música praticamente durante 10 anos, regressou em 1983, mas com uma atitude diferente, sem pertencer propriamente a nenhuma banda, mas com vontade de continuar a fazer uma música de enorme liberdade criativa. Criou a Damo Suzuki's Network e desde então, desde os anos 80 e até bem recentemente, esteve em digressão sempre, constantemente, por todo o mundo, chegando às diferentes cidades e países, convidando bandas e tocando em inúmeros palcos com músicos convidados e de uma forma de grande liberdade, com muito improviso. Aconteceu também em Portugal, tocou por exemplo na Galeria Zé dos Bois com os Caveira e também com os Losers, dois momentos importantes da história de Portugal também nessa relação de criatividade com Damo Suzuki. Mas vamos continuar com o Scan para fecharmos a Floresta Encantada desta semana. Oportunidade para escutarmos, por que não, a voz de Damo Suzuki, mas em registo ao vivo, da edição especial recente de Tago Mago, que tem também algumas canções ao vivo. Vamos escutar um dos temas de Egi Bamiyazi, mas em concerto, ao vivo em 1972, o tema Spoon, e aqui vão também perceber a influência do Scan em todo o movimento do rock alemão dos anos 70 e desta coisa que nós falamos muito da música circular, música repetitiva, associada, claro, ao krautrock. Um tema que na versão em disco tem mais ou menos 3 minutos, mas que na sua versão em concerto ultrapassa os 20 minutos. O tema chama-se Spoon, são os Can, com a contribuição de Damo Suzuki, ao vivo em 1972 e a fechar a Floresta Encantada desta semana. Nobody wants to care. I think I wanna chill when